723 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, com 723. Seu 3152, ainda o número 5 na aproximação, vetoração, sequenciamento, curva esquerda, proa 015, o limite é radial 280 de Salvador. Esquerda, 015, 280 de Salvador, 3152. Canal 6212, Vive LS, chame torre 11895. 215, obrigado, bom dia. Rios 9810, desce agora para 3, eu peço, ajuste 1014. Continua a descida para 3.1094, 9810. Seu 3152, desce para 4, eu peço, ajuste 1014. 1098, desça para o nível 050. 050, afirmativo. Para visitar sua turma, F74. 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado de 4. Para o sol? É o azul 2774 para o carro. 49 a bordo, 4 de autonomia, alternado Vitória. Na 6212, pouso autorizado, piso 90, 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0014. Informação de tráfego, Eco Charlie 45 da Polícia Militar, à sua direita, mantendo 500 pés, não irá interferir. Está visual com o tráfego de 6212, lembre-se do posto de 6212. Já do Rio, 9890. 3152, reduza para 2109. 2109, está 3152. Boeing 737-800 da Gol, direção portão 04, livre até o ponto de espera da 90. Ajuste de altímetro na 014, surge no número desse 90. Passar para o ponto de espera da 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, para o localizador, direita proa 120, reporte estabilizado. 120, reporte estabilizado, para 3152, localizador. E o 98110, desça para 2000 pés, ajuste 1094, livre LS. Afirmativo, desce 2000, com 1094, está livre LS, já está no localizador, ok? Sigiu 050, Wolfman, 098. 098, desce agora para 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil pés, 1014, 098. 3152, desce para 2 mil pés, ajuste 1014, no ponto localizador, reduza para 1709. Reduzindo. Acordará estabilizado por 2 mil pés, 1014, está 3152. Doutor Tango, autorizado, Sierra November, Tango Foxtrot, via Golf 677, restante conforme, nível 220, saída Coral, decolada 17 com curva direita, código 5457, controle 1208. Vou marcar 2 cena, 510, mantendo o setor. Eu tenho tráfego no ticket, mas não visual. 9810, complete na ILS, chame torre 11895. 11895, Rio 9890. Autorizado, Lopes, 098, direita pro 070 para o localizador, reporte estabilizado, atinge 3.000, mantenha. 0750, autorizado, ILS, tráfego precede 1767, meia dúzia de milhas à frente. Complete ILS, chama agora a torre em 1895. 1-9-8-9-5-3-1-5-2. Controle Salvador, boa noite, 3600. 3600, chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na chegada Mari, velocidade quarta, presente, tá? Micro mais chato. Autorização para reboque da 08 para 14 do parque principal. Rio 5972, chame Centro Recife em 1251 ao 013325. Reporte ingressando, reporte finalizando na remoto no 4 do pátio principal. Gente, reportará o término não no 4, na remota na 3 e 2. 2774, mantenha a posição. O Rio 9890, agora no externo, trem baixo travado. O 9890, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro no 094. Afirmativo, no 094, aguardando. 9890. Gostar o finger aí, como é que tem algum problema aí, não? Gente, vamos informar em freio. No solo aos 1-1, táxi à direita, 1-2-1, desce mal 9. À direita, 2-1-9, igual 1-8-6-8, obrigado. Solo Salvador, boa noite. Gol 1-8-6-8, Alfa, reporte antes da Juliette. Confirmando Juliette 01, por favor. Alfa, chamando antes da Juliette 01, gol 1-8-6-8. 1-8-6-8, ingresso a Juliette, portão 01. Autorizado ingresso Juliette para 01, gol 1-8-6-8. Tan 3152, continue a aproximação. Aguarda a pista livre. O ajuste de altímetro no 014. No 014 aguardando, tá 3154. Chamando pro gol 1868, é o 01. Sim? O gol 1868 é o portão 01. Afirmativo, 1868 no 01. Obrigado. Está se afastando para a linha litoral sul, mantendo 500 pés. O 3152 não irá interferir. Gente, está Guardião 09. Toma atenção, após esse tráfego que está às nossas 2 horas, era aproximadamente 6 milhas, nós poderíamos prosseguir pela paralela, para ele? Afirmo. Após o gol estar exatamente na posição duna, está autorizado prosseguir para o setor da paralela, Guardião 09. Muito obrigado. Rio 9890, solo aos 14, livrou 121 no décimo 9. 219, chamarei. Já 3152, cheque o trem, pouso autorizado. Pista 90, vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0-4. 0-4, baixada e travada, livre pouso, 10, já 3152. 10098, informa helicóptero 1 milha sul do externo, matando 500 pés, não vai interferir. Chame agora a torre em 10895. 10895, 10978. Azul 2774. Muito boa noite, Gol 098. Boa noite, Gol 098. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste de altímetro 0-4. Informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar à sua direita, não irá interferir, mantendo 500 pés. Gente, aguardando pista livre com 098. Uno 52, solo aos 16, agilize, direita, 121, décimo 9. Direita, 219. Dois, 774, decolagem autorizada na 20 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro na 0-4. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Vou prosseguir para o setor da paralela, Guardião 09. Autorizado, paralela, escuta para a 27, Guardião 09. Muito obrigado. Salvador, aqui eu tô. Mike X-Ray Juliette, informando que está no de reboque na remota 1-4. Gente, Mike X-Ray Juliette. No 098, cheque o trem, pouso autorizado, pista 90, vento 920 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro no 0-4. Embaixo travado, autorizado o pouso no 0098. Azul 2774, decola ao 17, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. 2774, boa noite, contato radar. Suba para o nível 180, voe direto coral. 180 da presente coral, azul 2774. Lela, estrada do coco, para se avançar aí até já lá. Ei, guarde 109, chame para o cruzamento do campo. Para o 3, boa noite, contato radar a 65 milhas nordeste do Salvador. Foi para Bonf e reparte de 0 descida. Bonf e botará a descida, 27 no 3. 1098, no solo 119, direita 1219. Direita 1219, 1098. Solo gol 1098. Gol 1098, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, no 1098. Então, o guardião pretende fazer o cruzamento da 190 e depois da 17. Autorizado, guardião 09. O senhor quer cruzar primeiro a final da 190? É, afirmativa, a gente está seguindo o fluxo aqui. A delegação está passando exatamente aqui na nossa vertical, passando por Shell aqui. Ok, segue então o fluxo do ônibus, guardião 09. Ok, muito grato. Boa noite, 1908, boa noite, acione identificação autorizada. Mário, desça para o nível 050. Na chegada Mário, desça ao 050. Para o número 2, na aproximação. Número 2, atividade de flor de TAP. Cesário TAP, 1-azul-6908. TAP, 1-azul-6908. Pesado pelo azul 2743. Obrigado. 1098, Juliette 02, o portão. Juliette 02 é o portão. Gol 1098. 2743, copiou? Aqui, pelo, obrigado. Receptando o localizador com o campo à vista, TAM 3600. 3600, chame agora a torre em 1895. 1895, muito obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, TAM 3600. Chamou a torre? Afirmo, está estabilizado o localizador. Ok, ciente, TAM 3600, reporte externo, embaixado travado, ajuste de altímetro 1014. Ciente, reporte externo 3600. Pouso autorizado, pista 90, vento 930 graus, 099, o ajuste 0014. Livre pouso, passando externo, TAM 3600. Vou tentar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ok, ciente. Aguarda transferência, guardião 09. Tá, não escutar. descida ao 2793. 2793, desça para 4 mil pés, nas últimas 0-4. Bravo, Vitor Tango. Chamei para ingresso na Papá. Ou chamei na ingresso na interseção da Bata. Bravo, Vitor Tango. No solo aos 26, direita, 121, decimal 9. Positivo, vai livrando na cabeceira 28, chamar o solo 219, obrigado. MS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1014, utilizado em MS, estabilizado de 901. Antônio e Léo solicitam que eu vou direto para onde, Raíra. Da presidente Raíra, ajuda. Sete 972, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, 050. Gol 1170, aguarde cópia para Campina Grande, prepara Puca, Jamos e Par. Puca, Jamos e Par, né? 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, Luna Visual com o campo 6908. 908, cadê a torre? 1908. Confirme, essa parte da torre? 1198, decimal 95. 2795, 1908. Azul 273, desça para 2000 pés, azul 1014, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, 1014, autorizado ILS, vai informar estabilizado. Tá bom, velocidade, tá? Salvador 220. Oi, Salvador. Boa noite, azul 6908, estabilizado no localizador, visual com campo. Boa noite, azul 6908, reporte externo, baixado e travado, ajuste de altímetro no 014. Reportará o externo 6908. Gol 970 autorizado, confirmando. Pronto, 4. Pronto, gol 970 autorizado, se abraço, Kilo Golf, via peso 1-0, Nilmo, restante conforme. Nível 370, saída Puca, Jamo, Zipar. Decola a pista 1-0, curva esquerda, código 5466, controle, 1-2-0-8. Gol 1170, correto, chama pronto, se tiver que acionamento, portão 1170. Salve Salvador, muito boa noite, gol 1868, autorização, travo, Paracaju. Gol 1-0, confirmando, é o gol 1868. Positivo. Gol 1868, autorizado Aracaju, Serra Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola 1-0 com curva esquerda. O código 5462, controle 1208. Autorizado para Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decola da 10, curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. 5462 a transponder, 1208 a controle. Gol 1868. 1868, correto, chama pronto, se tiver acionamento 0. Amarelo, obrigado. Hotel Bravo, Vitor Tango, autorizado ingresso na 97, reporte em alinhado e pronto. Azul 2, 7 no 3. Azul 2, 7 no 3, chame a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-9-5, bom. 2-7-7-4. E 2 milhas sudoeste de Salvador, seguindo o radar encerrado, chame o condutor de Nels na frequência 1-9-0-2-1. Chame. Colo 972, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Sente, autorizado 2.000, com 614, reportar a ILS, acrui, salve 0972. Boa noite, é o Azul 2793. Boa noite, Azul 2713. Cheque o trem, pouso autorizado, pista 90, 120 graus, 90 nós, o ajuste 0094. Pouso, pista 90, 2713, confirma o vento novamente. Ou 1098, prossiga. Alfa, posição, 4090. Tenho 370, copia? Gol 1098, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, São Gonçalo, via Pesulu 10, Rio 370, saída Pulca, Jamos e Par, decolada 10 com curva à esquerda, corte 5467, controle 1208. Siga, o Azul 2713. Só confirmando livre pouso, poderia confirmar o vento? 120 graus, 109, confirmando, pouso autorizado, pista 10. 9-08 Azul, está aqui no Pite 3, já entramos, já viu, já está quase saindo do Pite 3 e não apareceu no balizador não. Tem uma posição definida para a gente? Negativo, não foi disponibilizada pelo CO, a gente vai checar e vai entrar em contato novamente, aguarde, Azul 6-9-8. Maravilha, se escuta, aguarda até a gente tomar essa posição aqui no meio do Pite, pode ser? Meu bravo Vitor Tango, decolagem autorizada, pista 97, o vento 920 graus, 909, o ajuste de altímetro 0094. Azul 2793, solo aos 42, táxi à direita, chame o solo no 21-9. 21-9, bom Alfa-Bravo. Alfa Romeo, Bravo, Vitor Tango, decola aos 42, controle 120, décima 8, boa viagem. Controle 120, grado, Alfa-Bravo. 972, chame a torre 1-9-9-5. Controle Salvador, muito boa noite. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, boa noite. Contato radar, só para o nível 220, vou direto coral. 220, direto coral, Bravo, Vitor Tango. Destravado, o ajuste de altímetro 9014. Azul 27 no 3, Alfa mantendo daqui. Está mantendo aqui antes daqui. Azul 27 no 3, apenas estamos aguardando a posição. Tá, sim, obrigado. Está aguardando aqui na entrada, mas já na quilo. Não há problema. Pode ingressar um pouco mais e deixar a Alfa livre. Tá ciente, então vai ingressar no Pad 3 e vai dar no do Pad 3. Passando sim, vou tentar achar o trabalho do 972. Voo no 972, cheque o trem, pouso autorizado, 920 graus, 90 nós, o ajuste 9094. Voo no 972, copiou a torre. Afirmativo, autorizado o pouso, trem está baixado, travado, então no 0492. Voo no 170 livre no portão 10, reporte táxi. Livre, funcionamento no Uno, o voo 1868. 1868, voo 1868, autorizado no 01 Chum Taxi. Camarada Taxi, boa noite, meu. Voo no 972, solo aos 46, 1219. Voo no 973, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, solo é o 2793? 2793, posição agora é a 2 do Pacho 3, que atenta o balizador. Paciente, posição 2 do Pacho 3, já está vindo de sol com o balizador, bom trabalho. Paciente, grato. ONO 70 para o TAC, alterna Fortaleza, 4 horas e 15, POB 1666. Gol 1170. Aguarde pênis de taga. Aguardando na escuta 70. Tomadouro, gol 1098. São dois, funcionamento. 02, aguarde, gol 1098. Aguardando, 1098. 1972 a gol, mantém sua direita. Mantém sua direita, 1972. O 1170 é o solo? Prossiga, o 1170. Confirma, posição 08, 09, confirmando, tá livre? Afirmo. Gente. O 1972, ingresso a Juliette, portão 09. Portão 09, Juliette, 1970. O 1868 é o solo? É escuta. Confirma, vai iniciar o pushback? Afirmativa, vai iniciar. Gente, mantenha a posição, gol no 868. Vai manter então. O 972, ingresso a Juliette, seu portão 09, aeronave da companhia está aguardando o parqueamento para prosseguir em direção ao Ponto Espera. Gol no 1970, solo voltando. Consiga, 70. Após o parqueamento da aeronave da companhia, portão 09, autorizado até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 4. Gente, após o tráfego da companhia, está livre até o ponto de espera da 1 no 0, ou 1 no 70. Alfa Romeo Bravo, Vitor Tango, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1. Recife 125, 1, Bravo, outro lado. Bom voo. 0130 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 0014. Gente, lembre, alinhar e decolar na 10 gol 1170. 01 gol 1868. No 170, decola o 54, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, cruza Pili 300, Fuca. 1170, boa noite, contato radar, só para o nível 370, sai da Fuca. 370, Fuca, 1170. O voo 1868 está com 130 a bordo, alterna Recife com 2 horas e 10 de autonomia. Voo 1868, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro 0014. Via Índia, 1895 e 14, voo 1868. Salvador, boa noite. Gol 1868, próximo ponto de espera, pronto. Boa noite, gol 1868. A linha decola, pista 90. O vento 120 graus, 90 nós. Ajuste de altímetro 90-14. A linha decola, 90, gol 1868. Fato 062, boa noite, aqui é a identificação autorizada da chegada Mari. Pista para 2, meu pé e ajuste no 014. Está autorizado no 060, aceite o mestre, estou ajustando 0042, autorizado até 2, meu pé. 2, meu pé, está. Decola ao 00-0300, controle 120-8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o gol 1868. 868, boa noite, contato radar, só para o nível 2, quero sair da PUC. Confirma o nível? 230. 230 na PUCA, o gol 1868. Gol 1170, sobre o centro Recife, na frequência 26.85. Recife 26.85, gol 1170. 50 POV 50, autonomia de 3 horas e 4, alterna Maceió, pronto para andar. 1098, autorizado táxi Índia, ponto de espera, turno noite decimal 95, ajuste no 094. Índia no ponto de espera, 118.95, 1014, no 098. E a Samadhi do Luminete na ponte 8? Ô Juliette, prossiga na ponte 8. Você dá autorização de reboque da ponte 8 para a posição número 12, já contactado com a Israela? Autorizado início, reporte finalizando no porto, na remota 1-2. Marques Zulu, Juliette. Positivo, Juliette. Salo, é o 9810 da Rio. Autorização Guarulhos. Rio 9810, autorizado Serra Brava, Golf Romeo, via. UP Whisky 50, Vitória, após, conforme rota. Nível 380. Saída da El, Leda e Dev. Decola pista 10 direita após 5445 código 120.8 controle. 380 autorizado, Guarulhos. 380, Vitória, pode compor. Sael, Leda, Bidev, bola da 10, curva direita, 5445, 208 na saída. 980. Cato chama pronto, bate 3, e o 980. Chamarei. Pode esperar, mas tá pronto, voo 1098. Voo 1098, boa noite. A linha decola, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 1094. Afirmativa, a linha decola da 10 com 1014, iniciando o voo 9101, autorizado Serra Bravo Victor Tango, via. Open.